Se o senhor quer comprar chá, chá, chá, chá, não se ponha a inventar, nem pense que o vai achar na gruta do Alibaba. Chá, chá, chá, se o senhor quer comprar chá, chá, chá, chá, qualquer coisa para comer, fruta fresquinha a valer, e não sabe onde é que há. Chá, chá, chá, pois bem, eu explico-lhe já. Chá, chá, chá, não tem nada que enganar, é tão fácil encontrar a flor de maracujá. Chá, chá, chá, outra vez, agora vamos. Se o senhor quer comprar chá, chá, chá, chá, não tem nada que enganar, é tão fácil encontrar a flor de maracujá. Chá, chá, chá, se o senhor quer comprar chá, chá, chá, chá, não tem nada que enganar, é tão fácil encontrar a flor de maracujá. Chá, chá, chá, se o senhor quer comprar chá, chá, chá, chá, não tem nada que enganar, é tão fácil encontrar.